informação de leste, confere, Guarulhos 360 ao nível. Decola da 17, corrigindo da 10, com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Upper Zulu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.35 e aciona 5507 no pressão. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, primeiro curva direita, no perfil Arbor, interceptando a Elefa, acelera perfil 21, após, prossegue conforme rota. Após, controle saldo 1935, acionando o transponder 5507, cotejou o gol no 923. Correto, portão 7, se chama pronto para o subestacionamento, gol no 923. Gente, gol no 923. Ciente, o alfabeto de net ciente que cancelou o plano, vai ter que apresentar outro plano para decolagem, ok? 217 da trip no solo de 29 direita, 121 décima 9. 219, 5217. Oi, Salvador, bom dia, o Chanel 63, 12, estabilizado. Ciente, Chanel 6312, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Para a autorização de pouso, não, 906312. 9095. 9090, 4000 no 0 no 5503, gate. Outro tipo 5217. 03 do portão, o gol 9085. Obrigado. Outro tipo 5217. Trip 5217, táxi via Alfa, Juliette, remota 12, táxi principal. Gente, 5217. Vento da 17. É, 5826 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 040. Esquerda 040, 5826. Aqui é Coquilo, para a nova decolagem vai ter que apresentar outro plano, que já venceu o antigo, o anterior. Chamando a frequência do solo novamente para a cópia, o Mike é Coquilo. Gente, o Mike Eco Delta avistado, reporta para gerar base no 7. Aguantará, Mike Eco Delta. O Oxanem 6312 confirmando o baixo e travou? Afirmativo, baixo e travado, Oxanem 6312. Gente, autorizado pouso, pistão no 0, vento sul com 09 nós. Autorizado pouso, Oxanem 6312. Informação, tráfego à esquerda do eixo da 10, um helicóptero vai realizar pouso na cabeceira auxiliar 17 sem interferir com seu pouso, 6312. Tem também no visual anti-gas, né? 312. Eco Zulu 90 para interceptar o localizador, curva direita pro 070. Controle, o 5826 nessa proa tá ali pra interceptar. E 5826 autorizado a interceptar, desça para 2000 pés. Reporte estabilizado. Reportará estabilizado. E 5826 informa que o tráfego seguirá um Airbus 320, está a 5 milhas. Ok, está reduzindo. 5826 interceptando agora o nosso tráfego. Está a 3859 estabilizado. Estimativo, estabilizou agora. Chame torre 18 decimal 6. 18 decimal 6, tá 3 decimal 9. Correto, remoto 14, chama pronto para o estacionamento, passaria 2223. Tu com 12 nós. Pode parar, vem cá. Então 3663, bom dia, informação agora em curso aqui. Eu não, QNH 1005, Guarulhos 3601. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Dael, Leda, após posição Eudes, onde intercepta o pêndulo 4-4 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-5-1-0 no transponder. Travado, o TAN 3663 só confirmando, foi feito uma CHG para prosseguir pela Pêndulo 21? Sim, só um instantinho, vou checar com o Centro Recife. Só um instantinho para cópia. Preparando a Árvore Elef, ok? Para interceptar a Pêndulo 21. Ok. Só o Chanel 6312 e Bruno, posso se escutar. O Xaner 6312, táxi Alfa, reporta antes do táxi 3 Juliette, para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, 6312. Paulo Salvador, bom dia, Xaner 62. 1-1, solicita pushback acionamento à posição 4. Flecha direita na proa 080. Bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, pistão no zero, aguardando informação de pista livre, web 5826, para cheque, o vento sul com 09 nós. Aqui, Salvador, Zulu Lima Tango, na rotatória. Zulu Lima Tango, chame torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, grato. Torre Salvador, Zulu Lima Tango. Papa Romeu, Zulu Lima Tango, reporte vertical da rotatória. Passar na 3859, solo aos 36, direita 121, decimal 9. Livre à direita, solo 219, tá? O Zulu Lima Tango da presente, realize um 360 pela esquerda, reporte interceptando o final da 17. Zulu Lima Tango, ajuste no 0 no 5. Peça ajuste no 0 no 5, fazer um 360 para a esquerda e reportará visual com 17. Após o 360, já está autorizado o final da 17, reporte estabilizado. Zulu Lima Tango. Grato. Web 5826, autorizado pouso. Pistão no 0, vento sul com 09 nós. 5826. Lembre pouso. TAM 3859, bom dia. Taxi Alfa, Juliette, posição 1-1 no pátio principal. De Alfa, Juliette, porta 1-1, TAM 3859. Alô, Salvador 35345, solicita cópia para Vitória. Trip 5345, Vitória, nível 380, informação em curso Aquilo, número 2 para cópia, prepara Dael, Leda, Eudes, aguardando. Dael, Leda, Eudes. Afirmativo, Eudes, Eco Uniforme, Delta, Eco Sierra, quando intercepta o pêndulo 44, aguardando cópia. Correto, aguardando 3543. Solo, bom dia, Azul 4299, informação Quilo. Azul 4299, bom dia, informação Quilo, confere, Campinas 300, número 3 para cópia. Prepare a Dael, Leda Bridge, aguardando. Escuta, grato. Está na final, reportador. Charlie Mike, informação Quilo, confere, o quarto para cópia, Ilhéus 160, Constantinho. Tem, checa o Zulu Novembro e complete a aproximação, torre 118, decimal 6. Torre Salvador de Papatango, checa o Zulu Novembro. Checa o Zulu Novembro, sinal da 110, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Possível, informa que a intenção é tocar RBT, vou check. Ok, ciente, o Echo Zulu Novembro, o ajuste 10 no 5. 10 no 5. Echo Zulu Novembro, após arremetida, qual o procedimento? 94 a bordo, 3 e 30, alterna com fim. O Chaner 6211, táxi é Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118 decimal 6 dúzia, mas isso no 0 no 5, um bom voo. 15 agora, livre táxi Índia Alfa, ponto de espera 286, Chaner 6211, bom dia, obrigado. Salve Salvador, Webjet 5826, bom dia. Webjet 5826, bom dia, táxi Alfa Juliette, posição 04 do pátio principal. Alfa Juliette 04, Flashback 5826. November 709, Fox Golf, are you ready to copy? Cleared to Kilo Delta Tango Whiskey, flight level 380. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff. Momo Departure, Mike Oscar Departure, and Trova Position. Tango, Romeo, Oscar, Victor, Alpha Position to intercept. Upper Zulu 1 and follow your flight plan route. Salvador Departure Frequency 119.35 and scope 5516. Salvador, bom dia, Chané 6211. Pode esperar aqui para 10. Chané 6211, bom dia, mantenha o ponto de espera da pista, no zero. Vai manter o ponto de espera, 6211. It's Tarap, report to Red for Texas, November 709, Fox Coast. Final do 90, bastante travado, Eco Zulu 90. O trip 5345, pronto, cópia? Estimativa, pronto para cópia, 5345. Autorizado para Vitória, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, letra após posição Eudes, onde intercepta Pesulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.35 e aciona 5502 no transponder. Estimativa, autorizado 380 para Vitória, rota conforme plano de voo após a decolagem curva direita, decola na abertura da EL com a interseção Leira para interceptar a Pesulum 44, depois deu isso, que será o início da Pesulum 44. Controle 119.35, transponde 5502. Correto, remoto no 3, chama pronto para o pushback acionamento, trip 5345. Já pronto para pushback acionamento, trip 5345. Posta assim para iniciar, temos um Embraer da Passarela já finalizando na remota no 4Q. Sim, Batista, estamos na disputa aqui para puxa acionamento, 353, Batista. Chama o solo 121, decimal 9 para ingresso e cruzamento do pátio principal. Sim, é o número 2. Posta assim na minha disputa, Alfa Charlie Mike. Chané 6211, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter na 10, 6211. Ainda passarejo no pátio principal. A gente vai seguir o mesmo até o pátio 3, ok? Na minha escuta. Apenas aguardando o mesmo iniciar o táxi. Fala, passarejo 2226 para o táxi, 4343 a bordo, alterna Salvador. Com 3 horas e 50 de autonomia. O passar F2223, táxi via pátio, indo e alfa até o ponto de espera da 190. O ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0-5, bom voo. 2-2-2-2, via pátio, Índia e alfa, ponto de espera da 190, quando lá, 18-6, 1015, ajustado, obrigado, bom dia. Salvador, bom, na 923, gate 07 para pushback. O ONU 923, só um instantinho para iniciar, já temos um Embraer da Trip aguardando na remoto 193 para iniciar. Ok? Só, nem me escuta aguardando. Tente, ONU 923. Positivo, porta 2000 esquerda 360. Afirmo. Positivo. Temos um Cirrus passando agora o pátio principal, vai prosseguir até o pátio 3. Após a passagem do mesmo, está autorizado para o estacionamento na remoto no 3. Reporta táxi. Ok, salve, João. Cirrus, após o mesmo, autorizado o táxi para o 35345, passará para autorizado o pushback e acionamento. Passará para o táxi. Do 4299 Transcop. Pronto, prossegue para o 99. Autorizado Campinas, nível 300, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, letra após posição bridge, onde intercepta Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 35, e aciona 5511 no transponder. Autorizado nível 300 para Campinas, decola 10, curva direita na da El, letra bridge, intercepta Pesulu 16, 1935, controle 5511. Azul 4299. Correto, portão 8, chama pronto para o chefe de treinamento, azul 4299. 99, grato. Fox, prossiga. And Fox, go, stand by to taxi. O Alpha Charlie Mike, pronto, cópia. Autorizado Ilhéus, nível 160, decola da 17 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. O controle em 119, decimal 35 e aciona 5501 no transponder. Colagem da 10, vento sul com 09 nós. Isso é colagem, 10, 62, 119. Sareno 2223, bom dia, alinhar e manter após a rolagem do Airbus. Ajuste no 05, bom voo. Alô, Web 5836. Webjet 5836, prossiga. Poderia fazer a gentileza, nós encostamos no gate 4, só que não veio ninguém da Infraera aqui com gate, né? Tá precisando de operador aqui pra gente poder dar o desembarque. Gente, vamos contactar a Infraera, ok? Então, ok, obrigado. O Zulu Lima Tango já vista o sinalizador? Sim. Zulu Novão, vou aproveitar o ensejo do seu voo em treinamento e treinamento também do nosso controle. Ela vai manter a vetoração para a final do ILS. Está pronto. Sim, Sustan 3663, só um instantinho para iniciar o pushback no 02, já me escuta aguardando. O November 709 Fox Golf, Clit Taxi via Apron 3, after Main Apron, after Taxway India and Alpha to Hold Point 1810, and Hold Point Tower 118, decimal 6, to 181015. Cozulo November, curva esquerda na Pro 270. Esquerda 270, Cozulo November. Salvador, bom dia, Saner 62, 1-1. Uno, 1-9-2-3, na escuta. Na escuta. Coordene com a equipe de solo, temos o Embraer da Trip, finalizando já o pushback a partir da remota no 3, após o táxi do mesmo, a retaguarda autorizada, pushback, acionamento no 07, reporta táxi. Ok, em coordenação, após a aeronave da Trip, está autorizado, bom, 9-2-3. Para decolagem pistão no zero, o vento sul com 1 no zero nós. Autorizado a decolar, passageiro 22, perfeito. Gislete Romeu é posto através de Pitão Sul. Reportará no através de Pitão Sul, Roma. Paulo 35345, estamos com 62 a bordo. Paulo da linha de 3 horas e 10 minutos, estamos alternando da linha. 35345, taxa via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 190. O ponto de espera Torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 095, um bom voo. Pátio Índia, Torre 118.60, PNH 105, grato, tenha um excelente trabalho. Então 3663 na escuta. Prossiga. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Tripe, a retaguarda, iniciando o táxi a partir da remota 13. Autorizado para o inspecionamento e reporta táxi. Condenação, autorizado para o táxi, São 3663. Paulo Salvador, São 3304, informação Juliette para Brasília, vamos para a conta. Índico, chame 6319. Mike Juliette Romeu, chame Torre, 118, decimal meia. 118, decimal meia, Mike Juliette Romeu. Condenação, Salvador, passaria do 2223, decolou? Onde intercepta o pêndulo 17 segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 35 e aciona 5523 no transponder. Dan 3304, autorizado Brasília, nível 360, decola com curva direita, sai da árvore, transição elétrica. Rosa pêndulo 17. Controle 1935, transponder 5523. Pedindo de ajuste, Dan 3304. Correto, confirma o portão? 505 chama pronto, inspecionamento, são 3604. Mará. The wind is south with 11 knots. Poderia confirmar o OBT? Dentro de alguns instantes já estará no sistema, prepare a árvore aguardando o copo, ok? Azul 4299, tá no gate 8, pushback acionamento. Azul 4299, só um instantinho para iniciar no 08, temos um Boeing da Gol já no pushback no 07, ok? Nossa escuta. Eco Zulu Novembro, curva à esquerda pro 235. Esquerda 235, Eco Zulu Novembro. Tá na base pra final, Babata. Gente, Mike Juliette Romeu avistado, autorizado pouso direto na Bata, o vento sul com 10 nós, reporta no solo controlado, o Mike Juliette Romeu. Autorizado sinal da Bata, reportará no solo controlado, Romeu. Autorizado, reporta para ingresso na 17, Alfa Charlie Mike. 5345, alinha e mantém cabeceira 10. Ponto de espera chama Torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 095, um bom voo. Tango Lima, Papaquilo, bom dia. Para São Paulo, 360. Confirma o PAT? The 9 Fox Golf airborne at 5-3, call now Salvador Departure, 119.35. Have a nice trip, sir. 119.35, thank you, you do. You have a nice day, too. 709, Fox Golf. 125, Brasília, 320, informação agora em curso a Lima. Só um instantinho para a cópia, o número 4, preparando a Momo, transição Nitsa. Bordo, 4 horas, Alterna Galeão. 09, Foxtrot Golf, 2200, climbing 380, left turn. Dúzio, ajuste no 095, bom voo. Gente, no 095, Índia Alfa, Foxtrot 386, Sandra 66. 0923, segue o tal. Ok, pessoal, obrigado. O 4299 na escuta. Afirmo, 99. Já autorizado, por espécie, treinamento 08, reporta táxi. Reporta táxi, azul 4299. O trip 5221, pronto, cópia. Esquerda 165. Afirmo, esquerda 165. Você, esquerda 165. Gol 9085, pronto, copia. Copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita, abertura saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5524 no transponder. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, abertura da El. Depois da El, Leda, depois Bridge. Intercepta pêndulo 10, depois conforme o plano de voo. 0935, controle, transponder 5524. Correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento, gol 9085. Chamará. O trip 5221 na escuta do solo. Chanemé 311, reduz a velocidade para 2009. 2009, 6319. Trip 5345, contato radar, sujo 380, saída da El Líder. 380, da El Líder, livre das restrições. Trip 5345. Aprou da rotatória. 5345, voe da El. Voando da El, trip 5345. 2 nós. Ali, decola do 90, 2, 3, por favor. Cruzou o novembro? Égo, pelo novembro, informe sua proa. Lima, papai, aquilo só um instantinho, estamos coordenando a saída, ok? Só um instantinho pra gente ler esse negócio. Só confirmando o seu homologado V... RVSM, correto? Gente. Táxi azul 4299, 67 a bordo, Ribeirão Preto, 3 horas e 30. Seguirá o Papa Alfa 31 a 8 milhas. Sim, segurado a informação, desce para 2170963. 1015 agora, Patinga Alfa, 1862 no Ponte Espera, 4299. Obrigado, bom trabalho. A saída 2223, chama em Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Semana 288, 1260, conferência 2223, bom dia. Então 3663, decola aos 58, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. Canal agressivo, bom dia, 3663. Utilizado. Afirmativo. Chame torre 198, decimal 6. November. Salvador de Papatango, Eco Zulu November. Eco Zulu November, final da 10, confirmando intenções. Toque arremete. E após outro procedimento com controle, confirme. Afirmativo, mais um procedimento.